À beira do abismo. Olá e sejam bem-vindos ao 89º episódio do À Beira do Abismo. O convidado de hoje é o Hugo Gomes, crítico de cinema. Podem lê-lo no Cinema Sétima Arte e no Portal do Sapo. Além disso, é um dos três intervenientes do podcast de cinema Feios, Porcos e Maus. E esta conversa foi sobre cinema, sobre algumas opiniões polémicas do Hugo, filmes bons e filmes maus e muitas outras coisas. Uma conversa gravada por Skype, como tem de ser a maior parte das conversas hoje em dia. E por isso, sem mais demoras, aqui fica a minha conversa com o Hugo Gomes. Vai-me dizendo aí filmes que tenhas visto ultimamente, recentes ou não, e que te tenham chamado a atenção. Eu revi há pouco tempo o Adam's Rib do George Cukor e estava a achar interessante todo este debate de igualdade entre homens e mulheres. Em 1949, se não estou em erro, é a data do filme. É com o Spencer Tracy e com a Catherine Hepburn, que era um grande casal. E é engraçado, agora tu olhas com estes filtros todos de Me Too's e esta autocensura toda e olhas para um clássico destes e apercebes que está ali muito material ainda. É um pouco a oposição àquela ideia que nós temos, que antigamente os filmes eram todos formatados para homens brancos e blá blá blá. Sim, né? Exatamente. Sim. Não, é aquela coisa que... É aquela ideia feita que qualquer pessoa que só tenha visto dois ou três filmes na vida acha que é verdade, mas depois se calhar se descobrir, sei lá, os filmes da Barbara Stanwyck e esse também, e pá, e tantos outros, percebe que há muito mais para descobrir do que só esse clichê. Mas falares desse filme, por acaso é curioso, já não o vejo há uns anos, mas surpreendeu-me muito na altura também por causa disso, por ser bastante... pungente mesmo hoje em dia. E também aborda essa igualdade com base no adultério. Exatamente. Que é algo ainda hoje meio tabu. Exatamente. Aliás, tens logo nas primeiras sequências a Catherine Hepburn a virar-se para o Spencer Tracy e perguntar: olha lá, mas porquê é que se um homem ter uma mulher, ai tal, tudo bem, mas se for o oposto, aí é um grande escândalo. Sim, exatamente. Eram outros tempos, pois, que ainda hoje faz sentido. Tu viste os outros filmes que eles fizeram juntos? Eu vi há muitos anos o Adivinha Quem Vem Jantar, né? Uhum, sim. Que tem um grande papel para mim da Catherine Hepburn. Sim. Acho que também há uma história por trás disso, né? Eu vi mais dois que não são tão interessantes como o Adam's Rib, que é o Pat and Mike, que é assim mais ligeirinho, e já não me recordo grande coisa, honestamente. Gostei, é divertido, e depois há outro que é o... que é do George Stevens, que é Woman of the Year. E esse filme eu vi há pouco tempo, e apesar de até certa altura ser bastante woke, vá, digamos assim, é esse termo que está muito na moda hoje em dia... Depois tem um final que foi... Pronto, deve ter sido imposto pela censura ou assim, em que... Eu continuo a achar que é um final ambíguo, interessante, mas muita gente vai para o lado de, ah, não, isto é um final machista em que ela se submete ao marido e não sei o quê. Mas sim, acho que dos filmes que eles fizeram, o Adam's Rib deve ser o mais consistente. É curioso falar dessa questão do final, porque... E, obviamente que isto também tinha a ver com a indústria, colocar a própria moralidade nesse filme, não é? Claro. Mas, por exemplo, o que eu menos gosto no Breakfast at Tiffany's, por exemplo, é o final. Ok. Porque eu não sei se recordas do final ou se já viste o filme recentemente. Eu vi o filme já há algum tempo, mas ainda não me esqueço do final. É desenquadrado com a própria personagem da Webber. Recorda-me como é que é. Não é ele que vai atrás dela no táxi? Ou se calhar estou a confundir. Exatamente, depois faz uma declaração de amor daquelas, né? À chuva. Sai do táxi e ela manda depois para o táxi e dá um beijo à chuva e amo-te e para sempre. Pronto. Mas tu vais sempre. O que tu vês no filme, ao longo do filme, que isto vai completamente contra a própria personagem. Sim, sim. Exemplo, obviamente que isso foi imposto, deve ter sido imposto pelo filme, pelo estúdio. Eu por acaso não li o livro do Capote. Sim, também não. Nem sei se Também não sei se estou aqui a falar besteira ou não, mas senti muito que foi essa a imposição do estúdio. Sim. Não, é engraçado que se calhar também deve acontecer regularmente que há muitos filmes que, principalmente nessa altura em que havia, ainda hoje há uma certa censura, mas não é, é um bocadinho mais dissimulada, mas eu estava-me a lembrar, há um filme do também com o Spencer Tracy, mas que é do Fritz Lang, que é o Fury, que é um filme que eu acho absolutamente extraordinário. Já não o vejo há uns anos e gostava de o rever também para perceber se essa impressão se mantém. É um filme extraordinário até para aí ao último minuto, em que o último minuto sentes que há ali um corte abrupto e aquele final foi filmado mesmo para agradar a alguém que não gostava do final original. Porque é um filme que lida muito com as massas e a manipulação da opinião de um indivíduo contra as massas, e então o filme estava numa, do que eu me lembro, num crescendo de tensão grande, e depois de repente há ali um corte abrupto para um final feliz. Não é culpa de quem fez o filme, é de quem estava a produzir o filme e quis salvaguardar o happy ending para as audiências. Mas é engraçado porque é um filme mesmo extraordinário. Se não viste, aconselho-te a ver, e até mesmo ao último momento. Olha, já anotei aqui como disse, na minha lista IMDb para ver, watchlist. Sim, desculpa ter falado muito sobre isto agora, entusiasmei-me, mas é que esse filme de facto há pouco tempo lembrei-me dele. Mas passando a outros temas, há quanto tempo é que tu não, mesmo fora deste confinamento, há quanto tempo é que já não ias ao cinema? Era aí, deixa-me pensar, porque a última vez que eu fui ao cinema, eu acho que foi em janeiro, que foi a última vez que fui ao cinema. Obviamente, temos de ter em conta que eu sou um privilegiado dos eventos de imprensa e essas coisas, não é? Sim. Mas não estou em erro, a última vez que fui ao cinema, epá, eu não queria dizer que foi o Wong Sung-Soo que foi o último filme. Para os nossos ouvintes que não estejam a par do teu trabalho, é dos cineastas que tu gostas mais. Eu não desgosto do Wong Sung-Soo. Há aqui uma diferença, e isso também levou-me depois a um grande debate com outras pessoas. A minha questão com o Wong Sung-Soo, aliás, eu acho este último filme do Wong Sung-Soo péssimo, mesmo Sim. dentro do parâmetro dele. Sim. Eu só acho que há um grande exagero à volta do Wong Sung-Soo. E é um grande exagero, e há uma ideia que foi colada ao autor que ele é um marginal, que ele é um clandestino que filma com poucos meios, e não é bem assim. Quer dizer, ele filma com poucos meios porque é o modus operandi dele, mas ele tem sido acolhido por todos os festivais possíveis. Sim. Até há festivais que pedem para ele fazer filmes, por exemplo, em Cannes ele teve com dois filmes nessa mostra. Agora não estou a lembrar-me qual é o ano, mas foi o ano do dia seguinte, do Day After. Sim. Então tinha outro que era com o Perth, filmado em Cannes, que é Claire's Camera, se não estou em erro. Uhum. Se era este o filme. Mas o meu grande problema com o Wong Sung-Soo é mais a relação exterior do que propriamente interior. E obviamente aqueles zooms, para mim, são de um amadorismo de primeira, mas, e o meu problema depois é a interpretação que tentam fazer com esse amadorismo propositado como algo poético. Basta só, isto não é, não estou a querer puxar o meu trabalho ou isso. Não, força, mas, o palco é teu, força. Sim, mas basta ver muitos artigos que têm saído agora com a questão dos quatro filmes do Wong Sung-Soo que saíram em cinema. Aliás, deve ter sido as últimas sessões do Cinema Ideal. A quantidade de banalidades que falaram acerca dele. Banalidade no sentido de já os mesmos adjetivos, os mesmos termos, não há ninguém que tenha uma certa objetividade em relação ao autor. Obviamente ele tem filmes muito interessantes, eu gosto bastante do primeiro filme dele, que a tradução portuguesa é o dia em que o porco caiu no poço, The Day What the Pig Felt, to the Well, se não estou em erro. E o Right Now Wrong Then também, sim, que é um filme bastante interessante. Ok. E aliás, ele é um ótimo argumentista, o que não se nota neste último filme. Eu, por acaso, é uma das minhas pechas. Eu ainda não vi nada do Wong Sang-soo, mas acho muito acutilante esse debate teu contra toda a gente sobre o Wong Sang-soo. Sim, mas, não, sou eu contra o resto do mundo. Exatamente. Acho que já tens reparado. Sim. Achas que há mais algum realizador que também sofra do mesmo efeito do Aung San Suu, que dizem que é um marginal, mas que vai saber, e afinal não é assim tanto? Nesse termo, não. Mas eu também tenho notado alguns exageros em certos realizadores e tem sido às vezes as minhas causas. Conta mais sobre isso, que agora isto é para lavar roupa suja neste momento. Exatamente, é para lavar a roupa suja. Então é assim, olha, há um realizador que eu aposto que tu gostas e eu tenho um certo problema também com o exterior do que do interior. Eu acho que é um realizador que tem um certo talento. Estás a falar do James Gray? Exatamente. Eu acho que tem um grande talento, o homem. Por exemplo, o Beyond the Night tem uma perseguição na chuva que é uma cena belíssima. Acho essa cena muito belíssima. No, o imigrante, a imigrante cá em casa, eu trouxe um certo debate com a minha mulher, mas depois posso falar disso. Mas eu acho que é um realizador que está muito entranhado nas próprias referências e não consegue sair dali. Ou seja, ele constrói um que eu chamo um cinema confortável. É aquela coisa de as crianças que vão brincar no quarto decidem fazer o quê? Um forte. Então metem lá tudo dentro do forte o que gostam. E eu sinto que o cinema dele é muito esse cinema que tenta trazer um certo sabor de classicismo, de um cinema que já não existe. E por isso há uma reação crítica que é completamente exagerada. Toda a gente quer colar a ele tudo e mais alguma coisa. E o meu problema com o James Gray, é muito pelo lado exterior do que pelo interior. Eu acredito que ele poderia ter sido melhor. Que ele, de momento, podia ser melhor realizador do que aquilo que ele realmente é, porque ele tem talento, ele mostra ter talento. Ele está completamente embebido nas próprias citações e no cinema que ele quer tanto copiar. Eu diria que ele quer sentar-se na mesa dos grandes, ao invés de meter-se numa mesa sua. Obviamente que é um realizador que tu gostas, não é? Obviamente não é óbvio. Há filmes dele que eu gosto e há filmes dele que eu gosto menos, mas eu percebo o que tu queres dizer, porque o eu gostar dele não invalida que perceba e até concordo com o que tu estás a dizer, porque apesar de gostar muito de vários filmes dele, sinto que ele é sempre um realizador como se estivesse a fazer o seu primeiro filme em que está a descarregar as influências todas que teve. E ainda não saiu dessa fase, sim, concordo contigo, mesmo que mude de género, mesmo que mude de história, de ambiente, mas por outro lado acho que já vi copycats menos interessantes. Mas percebo exatamente, e apesar de, eu só vi, já vi A Imigrante há uns anos, mas fiquei absolutamente fascinado com esse filme. Mas sim, é um filme como se fosse do Gordon Willis, fotografado pelo Gordon Willis, só que não é. E isso vai sempre empalidecer perante as influências originais que ele teve, não é? A imigrante, eu estava a falar do debate que houve cá em casa da imigrante, Sim. porque eu acho, a minha mulher viu a imigrante comigo, não, ela não é a questão dela gostar do filme nem nada disso, mas tivemos um grande debate à volta da personagem principal e da relação dela com os homens que vão surgindo nesse filme. E isto contra um certo debate que é feito quando sai um filme do James Gray, é esses exageros que eu te digo. E há um exagero que eu na altura escrevi para o C7 Nema, que era contra uma ideia que estava-se a construir que o James Gray era o único realizador americano feminista. E, por exemplo, na Imigrante tem um grande problema, já que vamos falar nesse ponto, e já que vamos para esse território, Sim. ele tem a tendência de justificar todas as malícias que a personagem do Joaquim Phoenix constrói. Ou seja, comete com a personagem da Marion Cotillard. Até que no final vem-se, acho que há uma frase dele que diz que eu faço isto tudo porque eu te amo. E o filme segue essa lógica. Ou seja, tu nunca olhas para o James Gray como uma personagem, não digo antagónica, mas uma personagem dúbia. Ou seja, dá sempre uma desculpa nele, nas ações dele. Isto contra a ideia que tentou-se meter que ele era um realizador feminista. Isso já é esse tal efeito da exacerbação da crítica a funcionar já para um padrão muito, muito elevado de coisas, não é? Quer dizer, de repente, só porque gostas do realizador, ele tem de ter todas as qualidades que tu queres que ele tenha e, se calhar, na verdade, ele não tem. É exatamente isso. E como, por exemplo, houve outro exagero com o Ed Astra, que eu acho mais fraco dele. Houve textos em que diziam que o filme era uma espécie de sétimo selo do Ingmar Bergman. Quando chegamos a este ponto é já indiscutível. Pois, eu gostei do filme, mas também de facto acho isso exagerado. Mas eu, como eu te disse, eu não desgosto do James Gray, a mesma forma que eu não desgosto do Hong Sang-soo, a mesma forma que eu não desgosto do Filipe Carrel, que é o outro, meu bastião, minha causa. Não, eu adoro, eu tenho muito amor pelos filmes antigos do Filipe Carrel. Aliás, quando eu vou iniciar um debate das minhas avenças com um amante, um guerrilhano, como assim são chamados, eu costumo dizer que desde o Coração Fantasma ele não conseguiu sair de um certo estado de sonambulismo. Uhum. E a mim, também, da mesma forma, me chateia de eu ver um realizador que está sempre constantemente a fazer o mesmo filme. Eu sei que isto já é um clichê eu dizer isto. Sim. Porque é verdade. É, já se torna um clichê, eu admito que é um clichê. Mas também, já não consigo... indigna, não é irrita, mas é uma irritaçãozita que qualquer filme do Garrel que saia, uma pessoa está a ler, por exemplo, um livro de poesia, lembra-se de ter uma estrofe e colar ao filme e irrita. De repente é como se aquilo fizesse algum efeito. Vou citando um amigo meu, que é o Jorge Pereira, que ele tem um termo que é engraçado, que é a crítica horóspo. Ou seja, é uma crítica... Que é tipo cata-vento, é conforme os dias. Sim. Às vezes sai bem, às vezes não sai bem, às vezes colas qualquer coisa e pronto, é o que sai. Sim. E... Mas são realizadores que eu não tenho com problemas com eles, eu tenho o problema com o exterior, com o próprio exagero. E acho que é importante, é uma coisa que muitos não gostam, é ser contrariados. Acho que é importante existir uma voz contrária. Não estou a dizer com isto que eu vou por estas causas porque tenho que ser do contra, não. Sim. Sim. Sim, porque eu sinto às vezes que é preciso ter uma voz contrária. Do Hong Sang-soo, eu tive necessidade, este último, eu tive necessidade de escrever porque sentia que ia haver uma enchente. Abertamente, estava a pôr o rifando para a distribuidora, para isto, para aquilo. Não, eu precisávamos ter este tipo de opinião ou perspectiva neste contexto. Uma consensualidade torna-se enfadonha. É que, por exemplo, vamos buscar o filme mais consensual possível neste momento, o Padrinho. Sim. O primeiro capítulo do Padrinho, suponho. Eu adoro o filme, não é? Isto não está em causa. Mas também gostaria de ler uma opinião contrária à minha. O que é porque que aquele filme poderá ser um exagero na voz de algum. Isso seria interessante. Sim, exatamente. Exatamente. É só lendo opiniões contrárias à nossa é que podemos evoluir ou aprender alguma coisa. Tu estavas a falar de que estavas a borrifar para as distribuidoras. No caso desses realizadores ou de outros, tiveste alguma represália por causa da tua opinião? É sim, em relação ao Sang-soo... Eu tive uma certa pressão desde que saiu o primeiro filme, quando estreou o primeiro, comercialmente estreou o primeiro filme cá, foi o In Other Country. Uhum. Também foi um choque muito grande, eu acho também dos mais fracos dele, da colheita fraca. Houve uma certa pressão que eu teria que gostar disto para mais ou menos, de certa forma, entrar num certo grupo. Se me entendes, porque era um realizador consensualíssimo, e bastante prestigiado em festivais por aí o mundo afora. E eu senti essa pressão, sim. Como já também senti a pressão para gostar de outros realizadores. Uhum. Mas depois há histórias engraçadas que eu tenho, não é bem pressão, mas como é que eu ia dizer? De choques culturais nas minhas idas aos festivais de Cannes. Especialmente com críticos brasileiros, que sempre chegando choques culturais com eles. Sim. Eu posso até mencionar um filme que, não, estranhamente, a crítica brasileira ficou rendida, que é o The Last Face do Sean Penn. O filme que foi arrasado foi por arrasado, todo o resto do planeta. Sim. E foi uma sessão engraçada, foi uma sessão que eu nunca vou esquecer. Aquilo é às 8, Festival de Cannes, para quem não sabe, nós começamos a ver filmes desde as 8 da manhã, ou seja... Eu, possivelmente, como temos uma fila quase de uma hora para entrar no cinema, nós acordamos às 6 da manhã ou mais cedo para poder ir à fila, tomarmos o que é almoço, entretanto, e podermos ir à fila e entrarmos na sessão. Esse era o último dia da competição. Havia muita expectativa em relação a esse filme, Até porque nesse ano o Frémaux, que tinha escrito o seu livro De memórias, sim. não, peço desculpa, não escreveu, escreveu, mas o livro saiu só no ano seguinte, que é um livro que era seleção oficial, é aquele livro que ele escreveu Sim, sim, sim, sim. sobre preparar uma edição de Cannes. E ele falou muito que estava atrás do filme do Sean Penn e estava-se a borrifar para o filme do Costa Rica, que era o Via Láctea. O filme não chegou a entrar na edição desse ano e acho que teve em Veneza, se não estou em erro. Sim. E então aquela expectativa do Sean Penn, porque o Sean Penn, apesar de tudo, é um realizador que divide. É um realizador, é um ator que, enquanto realizador, divide muito. Mesmo o Into the Wild hoje já não é tão consensual como saiu em 2007. Sim, mas nenhum filme dividiu tanto, nenhum filme, mais do que dividir, foi arrasado tanto como este, não é? Exato. E sabes aquela. Não sei se alguma vez já te aconteceu do filme iniciar e a primeira cena do filme. Aliás, a primeira cena daquele filme é um cardboard, ou seja, uma legenda. E tu percebes que só pela legenda que o filme ia sair uma grande bosta. Sim, já me aconteceu, sim. Pronto. E aquele filme, eu não sei se já viste o Last Face. Não, não vi, não tive coragem para o fazer. Pronto. Isto não é spoiler nenhum. A primeira coisa que aparece do filme é sobre a Odisseia humana, um palavreado sobre a Odisseia humana, e depois aparece a geografia do continente africano e aparece a maior viagem entre o homem é o amor entre duas pessoas. E eu ali apercebi-me, olha, pronto, estamos feitos. Vai ser bom, vai ser bom, vai, vai. E o filme tornou-se um alvo chacota imensa nessa sessão, porque então há uma personagem do Jean Reno que é o Dr. Love. Ele chama-se mesmo Dr. Love. E quando ele se apresenta como Dr. Love, a sala começa toda a rir. Estamos a falar da sala do Lumière, que Sim. é a maior sala de cinema do Palais e maior sala de cinema que eu já tive, não é? Sim. E começa tudo a rir daquilo. E aquele filme foi alto de chacota até do início até ao fim. Há uma cena meio amorosa que era para ser sensual entre o Xavier Bardem e a Charlize Theron com uma lavagem de dentes. É uma coisa estranha, é um filme estranho. Entretanto, nesse mesmo dia, tive uma discussão com um crítico, com dois críticos. Um deles é o meu amigo, que é o Rodrigo Fonseca. Julgo que foi esse ano que eu o conheci, comecei a dar com ele, o Rodrigo Fonseca, e foi outro crítico que é considerado o grande bastião da crítica brasileira neste momento, que é o Pablo Vilaça. Não sei se alguma vez Sei, ouviste sei, falar dele. sei, sei. Sei quem é, sei quem é, sim. Pronto. Então estávamos nós a discutir sobre o filme e eles tinham adorado o The Last Face e eu estava a argumentar porque é que eu não gostava do filme, sabendo que o filme ia ser arrasado ou não, foi no mesmo dia, e ele aponta o dedo no meu peito e diz assim: sabes qual é o teu problema de não gostar do filme? É porque és europeu. Ou seja, esta discussão acerca do filme veio pela minha geografia, ou seja, veio pelo facto de ser europeu, ou seja, automaticamente colou-me ao colonialismo. Isto também tem agora muito a ver com muitos filmes que se colam a certas discussões. Ainda há pouco, do Promising Young Woman, há pouco saiu um artigo da Windy Wire em que a realizadora Emerald Fennell, ela diz que nos pitchings, quando se apresentou a ideia daquele filme, estamos a falar de uma mulher que, devido a um trauma, uma obsessão, uma coisa que não vou estar aqui também a spoiler, mas que vai todas as noites fingir que está bêbada para que homens aproveitem-se dela e ela mata os homens. Ela faz isto todas as noites. E então ela fa faz isto como um pitching e tudo o que era distribuidores e produtores masculinos, homens, como ela refere, mencionavam que, ou seja, ela é psicopata. E ela dizia que não. Se tu, como homem, achas que ela é psicopata, estás errado. Ou seja, há toda uma veste de certas etiquetas que eu acho que vão completamente polarizar toda a discussão para um certo ponto. E no caso do Sean Penn e dessa discussão, acho que foi muito assim. Ou seja, ele não me deixou mais de argumentar pelo facto de eu ser europeu. Ou seja, o facto de ser colonialista, nem sei, não sei, não tenho, não sou colonialista, nem sei o que é que possa ser colonialista nestes tempos, né? Sim, claro, claro, claro. Podemos falar de racismo sistemático, sistémico, ou até resquícios de colonialismo na nossa sociedade, mas enquanto indivíduo colonialista não percebo essa definição. E isto acabou com o debate, mas agora, desculpa lá estar a falar... Não, força, força. Qual era a mesma pergunta? Eu, entretanto, já me esqueci, mas... Não, mas estava-se a falar do... Não, mas eu se calhar até... Mas, se não tiveres mais nada a dizer sobre o assunto, eu se calhar pegava aqui numa coisa... Já sei. Já sei, porque eu tive essas questões com críticos verdadeiros. Era sobre a discussão da pressão, que cada vez recebia. Sim. Depois houve um ano, que julgo que foi em 2018, que houve outro filme, que era um filme egípcio, que nunca chegou a estrear em mais lado nenhum. Aliás, desapareceu do mapa, que é o Yom Edine, feito por um... Era uma primeira longa-metragem, cuja personagem principal do filme era um leproso, interpretado por um ator que era leproso também. E o filme estava em competição. E o filme era completamente amador. E também era um filme agarrado às próprias referências. Ou seja, a referência era o Elephant Man, era o Freaks... Sim. Também, mas ele colava mesmo essas referências. E eu pá, achei o filme abominável mesmo. Até que houve um crítico brasileiro também de um site que é o Spoiler Review, que disse que quem não gostar deste filme é porque tem um coração de pedra. E eu, ok. Então o teu problema com o filme é porque tem um ator. Sabemos que é leproso, ou seja, automaticamente tens que dizer bem deste filme. É isso, é o que estás-me a dizer. Então, ou seja, o realizador está-te a desarmar logo de início para qualquer discussão, para qualquer argumento em relação ao filme. É o que se chama o método Patch Adams, não é? Quer dizer, dão-te a carta sensível e vão-te arrancar lágrimas a partir dela. Eu sinto que, se for um espectador dito normal a ter essa reação, eu entendo. Agora, vindo de um crítico, é um bocadinho contraproducente, porque um crítico tem de ser mais do que uma pessoa que está ok, pode-se emocionar com o filme, pode-se relacionar com o filme, mas não é só por causa da condição da personagem por ser realista. Não sei, eu por acaso com os meus pais tenho essa questão. Lembro-me há uns anos, fomos ver um filme que era sobre o Alzheimer. E era um filme italiano, eu não me lembro do nome do filme, lembro-me que o realizador, porque o nome era inesquecível, que o realizador se chamava Pupi Avati. E o filme era fraquinho, mas os meus pais gostaram muito porque lhes tocou muito, por causa da história dos meus avós, tiveram Alzheimer, e nós na altura tivemos um debate muito forte sobre isso, porque, quer dizer, não é por te identificares com o problema do filme que o filme se torna logo bom, não é? Mas isso também acho que tem a ver com uma certa estigmatização que existe com a crítica de hoje. Porque há uma imagem do crítico, que é o crítico é uma pessoa insensível, é uma pessoa sem emoções, que não quer saber de nada, quer destruir o próximo, isso. E então está-se a começar, isso é o completamente o oposto, porque eu acho que o crítico de cinema sempre foi uma pessoa completamente sensível. Claro que sim. Sim, sim. Aliás, uma pessoa que se apaixona por uma arte e deseja traduzir essa arte por palavras, e muitas vezes há textos de certos filmes que notas uma certa, eu não queria ir para o clichê da poesia, mas uma certa abertura, um certo intimismo do próprio crítico para com o filme. Ou seja, o crítico é uma pessoa sensível, só que para os olhos dos ditos mortais, dos que continuam a achar que é uma pessoa que quer destruir carreiras, continuou-se fez-se construir uma crítica que é uma crítica da sensibilidade à flor da pele, e é uma crítica muito ligada a etiquetas. Aliás, há um filme que eu gostava de recomendar, não dizendo que é um grande filme nem nada disso, porque é um filme que também divide, mas tem uma discussão muito, muito pertinente sobre a relação da crítica e a crítica enquanto pensamento. Que é o Malcolm and Mary. Ok. Fala um bocadinho mais sobre isso. Como é que falam sobre isso no filme? Olha, primeiro, se quer voltar um bocadinho a premissa do filme, aquilo é... Não, eu sei, eu sei qual é a premissa do filme, mas de que forma é que tocam nesse aspecto? Só por curiosidade, que ainda não vi o filme. Pronto, olha, primeiro ele fala da crítica que quer tentar colar um realizador, ou seja, claro não, comparar um realizador com algo próximo. E no caso do ator, que é o John David Washington, como é negro, vão colar automaticamente a um Spike Lee ou a um Barry Jenkins. E ele começa a falar, porque não me colam o William Wyler, por exemplo. E é curioso que isso também já aconteceu recentemente no Les Miserables, do Lodge Lee, que quando o filme estreou em Cannes, a primeira coisa que saiu, a primeira crítica, foi compará-lo ao Spike Lee. Pois. Por exemplo. Porque é negro. Porque é que não se comparou o Lodge Lee ao Kasovitz, por exemplo. Sim. Porque é que não se fez isso? Porque é que foram comparar, por exemplo, com o Spike Lee? Ele fala essa questão que é um certo... é um certo... não digo racismo sistémico, mas... uma certa generalização de ideias. Sim. Nesse ponto, para não tentar ferir suscetibilidades em relação ao leitor ou até ao realizador, vai-se colar ao que é dito próximo. Sim. E depois tem outra sequência que eu acho uma sequência fenomenal no filme, dentro disto que eu estou a referir, que é ele vai ler uma crítica e a crítica é positiva acerca do filme dele. Diz que o filme dele é uma obra-prima. Mas o realizador não quer saber se a crítica é boa ou má. Quer saber das ideias. Sim. E é então que as ideias... Ele vai desconstruir a própria crítica e vai perceber que as ideias não são mais do que meras linhas guias. Já estava tudo fabricado. Não havia sequer um esforço para tentar o crítico desconstruir o filme ou interpretar o filme. Havia lá colagens... hoje, vais a ler a crítica americana, dessas de indústria, uma Variety ou uma Hollywood Reporter, percebes muito bem que há mais um esforço em tentar colar etiquetas e colar frases feitas do que tentar pensar sobre o filme. Sim, sim. Mas pronto, acho que devias ver e aproveitar muito esse debate. Ok, vou ver. Mas já agora vou pegar aqui noutra coisa que tu mencionaste há bocadinho, por causa dos tais críticos brasileiros que tinham gostado do filme do Sean Penn. Isso levou-me aqui a pensar noutra coisa, que são aqueles realizadores que, americanos ou não, que acabam por ser mais apreciados fora do seu país de origem. Quer dizer, pronto, aquele caso, o caso do Jerry Lewis, fora dos Estados Unidos e muitos outros. E isso de facto é o que eu queria saber, o que é que tu achas disso, é se de facto de quando tu notas, vendo um filme, que se calhar alguma parte do mundo vai entender melhor do que até o país de origem onde aquele realizador veio. É isso que falas. Lembrei-me logo do Hollywood End, do Woody Allen, em que ele faz o filme todo ceguinho. Exatamente. E no final o filme é completamente arrasado nos Estados Unidos, mas o agente dele, acho que é o agente que vai ter com o Woody Allen, diz: o teu filme está a ser aclamado na França. Na França eles estão a perceber o teu filme. Há muito essa ideia. Mas eu percebo o que estás a dizer, e há realizadores ainda atualmente, por exemplo, o Shyamalan é mais reconhecido na França, vamos pelos dois polos, do que nos Estados Unidos. Sim. Mas isso, por exemplo, nessa questão de se compararmos a Europa com os Estados Unidos, eu digo Estados Unidos, não nem sequer vou englobar a América continental, mas os Estados Unidos, também há uma diferença na abordagem da crítica para com o próprio objeto. Uhum. Né? Eu costumo dizer que, por exemplo, na França, a crítica que nós costumamos reconhecer da França, o Cahiers do Cinema, o In Rox e esses ensaios, é mais o eu, enquanto que nos Estados Unidos é o eles, os vocês. Isso é alguma completamente direção. Mas obviamente que sim, há filmes que não fazem... Não é fazer sentido. Há filmes que requer uma outro tipo de bagagem, e é uma bagagem empírica cultural. Sim. Ou seja, há coisas que que os americanos não vão conseguir perceber. E não é o perceber, não é o perceber a nível de conhecimento, é em sensibilidade, certos aspectos, que se calhar num outro lado do mundo vão entender. Olha, por exemplo, tu já viste o Glass do Shyamalan? Glass vi, sim. Possivelmente para nós, portugueses, achamos o final do Glass uma coisa repuscada e muito ingênua. Aquela coisa de repente aparece um vídeo que começa a divulgar nos noticiários, toda a gente de repente acredita que existe pessoas sobre-humanas, por exemplo. Sim, sim, exatamente. Mas em discussão com, já disse, com o meu amigo Rodrigo Fonseca, ele teve outra interpretação do final, mas tendo em conta o seu contexto cultural, ou seja, no Brasil. E ele deu-me, como é que eu ia dizer, uma nova lavagem àquilo que eu não tinha percebido. Se pensarmos um pouco, o Brasil, por exemplo, com a eleição do Bolsonaro, e aliás, citando o Wagner Moura em Berlim quando apresentou a Marighella, foi, como é que chamava-se aquilo? Aquela fake news de ensinar os bebés a serem logo homossexuais. Era a chupeta de piroca. Sim, chupeta, sim, de piroca. Exatamente. Que foi a chupeta de piroca que ganhou as eleições, ou seja... No Brasil, houve uma quantidade de brasileiros que acreditaram nas notícias falsas, na desinformação, vindo do WhatsApp, e votaram naquele elemento. O elemento, não quero adiantar muito, porque o Bolsonaro está na minha lista de pessoas que eu gosto, que eu amo tanto, ironicamente, para, claro, quem não percebe. Sim. E aquilo pronto, é uma questão, não é uma questão da legitimidade do próprio vídeo naquele filme, mas a questão como uma notícia falsa percorre facilmente todo um sistema e fazer com que nós de repente vamos acreditar em sobre-humanos. Por exemplo, isto citando um debate nesse termo, que é preciso uma certa carga para entendermos certos filmes, não é bem entendermos certos filmes, mas para podermos interpretá-los muito melhor. Sim. E sim, há filmes que... E aliás, vamos lá dentro do nosso território, há filmes portugueses que são mais reconhecidos lá fora do que cá dentro. Sim, exatamente. Mas também depois há aquele fenómeno que tu também sabes bem, não é? De que parece que é muito raro que... Há determinados filmes portugueses que parece que nunca vão ser alvo de críticas. Por exemplo, eu gosto bastante do Pedro Costa, mas fora o Jorge Leitão Ramos, que até neste último teve uma opinião bastante agressiva contra o Vitalina Varela, toda a gente adora aquele filme. Parece que toda a gente é a mesma pessoa e virou... E, ou seja, essa era para falar desse tipo de aclamações, que cá também acontece, não? Sim, e tens o Eurico Barros, que também deu cabo do filme. Pois, é verdade. Tinha-me esquecido do Eurico Barros, é verdade. Por acaso, o Vitalina Varela é um filme que eu amo muito. Acho que é o melhor do Pedro Costa, dizer, anda assim de longe. Mas sim, sente-se muito isso. Essa tem outra pressão também, que eu gostaria de falar, que é a pressão do cinema português na crítica. Enquanto críticos tentamos estar neste meio, que é um meio pequenino, é um meio que vamos sempre embater uns nos outros. Sim. E muito mais que os realizadores estão, como é que eu ia dizer, um bocadinho entranhados na própria crítica. Ou seja, eles próprios... vão-se estar com críticos e debater com críticos e isso. Por isso, existe muita pressão também num crítico cá em Portugal, do Burgo, conseguir ser, não queria dizer ser alguém, mas tentar subir neste meio e ser completamente imparcial em relação ao cinema português. É muito difícil. Mas sim, eu sei o que estás a dizer, porque, por exemplo, isso nem vamos pelo Pedro Costa, mas o Manuel Oliveira teve grandes consensualidades nos últimos tempos, não foi? Sim. Eu não estava a falar do Manuel de Oliveira porque ele já não está cá para se defender, Sim. mas sim, também é outro caso paradigmático. Mas tu também sentiste que foste afetado por essa necessidade de valorização e se calhar olhas para alguma opinião que deste sobre um filme português hoje e dizes, epá, se calhar exagerei um bocadinho. Ok, vamos entrar num território. É assim, eu vou dizer isto de caras, é assim, eu amo o cinema português, possivelmente é o cinema que eu mais amo, é o meu cinema, é o nosso cinema, Claro. apesar dos filmes poderão ter as falhas qualquer, mas continuo a amá-los. É tipo aquele filho que tem os seus defeitos e a gente sabe que tem os seus defeitos, mas amamos-o sempre. Sim. Mas eu tenho sido, em muitos casos, muito bruto com muitos filmes portugueses. Ainda há pouco tempo alguém disse-me a mim que a minha crítica, por exemplo, ao Faz-me Companhia do Gonçalo Almeida era um obituário. Não era uma crítica, era um obituário. Obviamente que eu tenho esta reação extrema, às vezes, quando vejo um filme português mau e vou tentar. Pá, apetece-me vir lá com tudo, em cima do. O filme pode não. Posso depois sentir, como é que eu ia dizer, culpa em relação ao filme. Eu digo, é pá, se calhar exagerei um pouco, mas é aquela necessidade às vezes de falar, porque estamos no nosso meio. Eu digo isto, eu tenho amigos que são acusadores, e às vezes eu fico com medo de eles alguma vez fazerem um filme mau e eu tiver que escrever sobre um filme deles. Ah, se não insultares, Porque eu já acho perdi. que toda a gente pode encarar isso de uma forma civilizada. Sim, o problema é que até tu vives num país em que o Francisco Ferreira deu 2 estrelas ao Sangue do Meu Sangue e levou pancada do João Caniche, não é? Essa história de facto é espetacular, sim. Pronto. É Por espetacular. isso, tu estás num país em que não podes arrecar 2 estrelas a um filme. Eu já tive amigos que decidiram fazer filmes e eu perdi, não digo que não eram bem amigos, mas eu perdi por eu dizer mal dos filmes dele. E às vezes nem publicamente, é só mesmo dizer, pá, não gostei nada do teu filme. Sim. Não, eu sinto dos realizadores que já estiveram neste podcast e que entrevistei noutras instâncias, sempre que o tema da crítica vem à baila, mesmo pessoas, eu não vou estar aqui a mencionar os nomes, mas mesmo realizadores que de vez em quando até são bastante aclamados pela crítica, quando recebem uma crítica negativa há sempre uma razão qualquer. Ou é porque não gostam deles por isto, ou porque aconteceu qualquer coisa e então eles nunca mais gostaram dos meus filmes. Inventam sempre qualquer razão. Nunca é por causa do filme em si. É sempre uma coisa pessoal. Sim, isso estás, é porque aquilo que eu estava a dizer, isto é um meio tão pequeno, mas tão pequeno, que toda a gente acha que e ainda pensa-se que a crítica é uma coisa pessoal. Sim. E eu tenho a noção disso. Às vezes eu sinto que há certos textos meus que têm um certo eco, até quando escrevia no C7, um certo eco devido a isso, por sentirem-se mesmo pessoal. Aliás, há uma história engraçada. Foi com a Rita Azevedo Gomes, da Portuguesa. Ah, sim, a Portuguesa. E então, na altura, eu escrevi uma crítica para o C7 Cinema e o meu editor disse que, pá, não é preciso que rodeias, se não gostaste do filme, escreve uma coisa assim, tipo como o Eurico Barros escreveu no Observador em relação ao filme, que é uma crítica só com 2 linhas e completamente negativa. E eu, epá. E eu nessa altura pensei assim, não, eu vou escrever como eu tenho sempre escrito, eu vou mostrar na minha crítica que eu vejo os filmes da Rita Azevedo Gomes, que eu sei o que estou a falar, porque eu sei que ela vai ler esta crítica. Sim. Porque eu sei que estes realizadores eles vão vasculhar a internet toda à procura de todos os textos sobre eles. Eu Sim. tenho esse conhecimento disso. E para mim, às vezes, quando estou a escrever sobre cinema português, eu tenho a noção que vou ser lido. E tenho a noção que, às vezes, eu tenho que mandar os meus próprios recados na crítica. E há realizadores que não se dão bem com a negativa, porque sempre foram aclamados desde do início até ao fim, até hoje. Há mais exclamação sobre eles eu tenho a perfeita noção que, bem, vou lá, vou ter que fazer inimigos, não é? E depois a Rita Azevedo Gomes reagiu mesmo, não foi? Ou não? Não deixou nenhum comentário, até porque no CCTNEMA não se consegue deixar comentários, mas sei muito bem que ela reage a isso porque ela recusou uma entrevista. Pois, pois. Aí, então está aí a reação. Não te quero tomar muito mais tempo, mas quero só falar aqui mais dois aspectos. O primeiro é, estávamos a falar há bocado dos Aung San Suu e dos James Grays e da forma como a crítica exacerba os realizadores, e eu pergunto para ti quais é que são os teus Aung San Suu e James Grays, aqueles que, realizadores que tu exacerbas e outros críticos dizem, epá, não. Tens que me deixar pensar um bocadinho. Força, força, tens tempo. Eu posso dizer-te um rezador que eu nunca consegui apontar um dedo. E tem sido uma falha minha. Uma falha minha no sentido em que eu vejo um filme dele e digo assim, sou um fraco. Eu não consigo não gostar destes filmes. Pá, e é um clichê enorme, o Tarantino. Ok. Porque eu sinto, eu já ouvi pessoas, que já debati com pessoas que não gostam nada do Tarantino e reconheço o que eles estão a dizer, eu percebo perfeitamente o que eles estão a dizer. Mas o método dele de desconstrução das próprias... Olha, é o contrário do James Gray. James Gray cola-se às referências, ele pega nas referências e quase como tritura-as. Sim, sim. Nos seus filmes, eu acho isso... Essa desconstrução às vezes é... Dá panos para mangas, dá para releituras, para novas interpretações sobre, por exemplo, o Django Libertado, a questão do uso do Birth of the Nation no filme. Ele, sabes que esse filme praticamente nasceu de uma birra do Tarantino em relação à aclamação ainda hoje perdura do Birth of the Nation, não é? Sim, sim, sim, sim, sim. Tinha ideia disso, sim. É engraçado que eu encontrei estas saladas russas, o Tarantino fala destas saladas russas e eu continuo a gostar dele. Outro realizador que eu também não consigo apontar falhas, e até mesmo no último filme, que foi o mais divisivo dele, ele continuei a defendê-lo e disse que era dos melhores, os melhores que ele já fizera, o Anek. O Anek, ok. O Anek. Estavas o último dele. O Happy End. End. Sim. Não, ainda não vi. Ainda não vi. É uma espécie de Quentin Tarantino dos filmes do Anek. Ok. Mas de facto tens aí de facto dois realizadores que se calhar uma ou outra pessoa que não tu apontaria como o seu Aung San Suu e o seu James Gray. Ah, sim. É. Completamente. E outros realizadores que eu se calhar tenho muito carinho. Estou a falar dos que operam hoje. Sim, sim. O Paul Thomas Anderson, sim. Que para muitos é um embuste de primeira, né? Mas estou a pensar, o Coreia, que é um criador que eu tenho grande apreço. O Bong Joon-ho, pá, não fui muito à bola com o Okja, acho que por uma questão de narrativas, sim. Mas é um criador que eu acho que tem muito oferecer, e isso eu espero que o Oscar não o estrague, porque o Parasitas é um grande filme, venha quem vier. Sim, concordo perfeitamente. Venha quem dizer que é um coreano vendido, não, é um grande filme, é um filme que eu já vi várias vezes e tenho sempre descubro sempre algo novo nesse filme, que é uma sensação muito, muito confortante tu voltares a um filme e encontrares sempre um espaço que ainda não foi explorado. Sim. Eu acho que quando tu tens um filme que tu vês à primeira e quase os desconstróis todo, esse filme tende a enfasear-se ao longo dos tempos, mesmo em dias ou em meses, mas quando há um filme que tu voltas e encontras sempre uma aula ainda por descobrir, olha, não querendo voltando ao Tarantino, mas eu redescobri agora tanto ao rever o Kill Bill 2, por exemplo. Eu acho sobretudo que quando, aliás, essa é uma grande magia do cinema e uma grande magia dos filmes, e além de tudo acho que os realizadores devem ter em conta, não devem ligar muito à crítica. Isto parece contraditório do que eu vou dizer, Porque há realizadores que levam a crítica muito a peito, como a crítica tem que seguir, ou tudo o que o realizador defende acerca de um filme. Sim. Eu acho que a crítica tem um papel de também dar uma nova vida a um filme. E o realizador tem que acabar de fazer o filme, acabar de concluir o filme, deixar o filme ir pelo seu caminho. É tipo os filhos que deixam a casa dos pais. E o filme ser independente, ser emancipado do próprio realizador. E aí é que entra o papel do crítico. Concordo perfeitamente. E a magia do cinema é isso, é revisitar os filmes, é aqueles filmes que não vemos há anos, como estamos a falar do Adam's Rib, por exemplo, do Cooker, voltar e descobrir coisas novas. Sabe-se lá se daqui a uns anos eu posso gostar do Wong Sang-soo e dizer que afinal eu estou errado, o Wong Sang-soo é um grande. Ou de facto vies dizer que o filme do Sean Penn na final é uma obra-prima também. Pode, oh, sim, o problema do Sean Penn era o facto de eu ser europeu, mas... Achas que essa magia do cinema, eu sei que isto é uma pergunta muito clichê, mas acho que é ideal para acabarmos. Estavas a falar da magia do cinema numa altura em que muita gente já nem sabe qual é a diferença entre cinema e televisão, infelizmente, e em que as próprias salas estão neste estado calamitoso, tão grande como a própria calamidade em que estamos a viver. A magia do cinema vai perdurar? Eu sei que é muito clichê, mas achei que era interessante para terminar. Eu acredito que quando mais nos confinamos e neste momento, quando mais confinados estamos e mais consumimos streaming, filmes no computador, filmes na televisão, temos a necessidade de voltar, temos a saudade de uma sala escura, a saudade de voltarmos ao cinema, saudades de partilhar esta experiência. Isto é outro clichê também, que é, sim, partilhar esta experiência com outras pessoas. Mas, sobretudo, uma coisa que se foi perdendo ao longo dos anos, nem é preciso vir cá a Covid-19 nem nada para mostrar isso, foi o cinema enquanto... não é o cinema enquanto escape do cotidiano. Sim. Porque muitas pessoas usavam o cinema como, vamos, apetece-me sair, vamos jantar fora e irmos a um cinema, ver um filmezinho qualquer, nem é isso. Mas o cinema enquanto uma saída cultural. Se é que me estás a entender. Ok, vamos vestir a rigor, vamos ver este filme. Quero ver este filme. Sim, exatamente. E no final do filme. No final do filme, falar com os amigos sobre o filme, o que vimos, o que acabámos de ver. Porque, no fundo, a magia do cinema. Não vamos estar com aquelas publicidades que têm saído, para voltarmos ao cinema, que o cinema é a história, faz-nos acreditar que somos não sei quem, e isso não. A grande magia do cinema é esta, é poder pegar a nossa experiência e debater com as pessoas que também viram esta experiência e levar com esta experiência até ao resto dos nossos dias. Porque nós lembramos dos filmes que vamos ver ao cinema, mas não lembramos, raramente recordamos os filmes que vemos em casa. Tens toda a razão. E nessa parte de identificação, esse também é um dos grandes problemas hoje em dia. As pessoas, identifiquei-me. Este filme só é bom porque eu me identifiquei com esta personagem. Ou o cinema faz-nos pensar. Eu quando vejo esses reclames a dizer o cinema faz-nos querer ser assim, sabe? Eu gostava de saber se isso também se aplica a um filme, sei lá, como o Holocausto Canibal. Se as pessoas vão porque querem ser aquelas pessoas. Mas pronto. Olha, Hugo, obrigado. Foi muito fixe. Obrigado, Bel. Espero que tenham gostado e que tenham ficado com boas sugestões de filmes para estes tempos de confinamento. Nós voltamos para a semana com o 90º episódio deste podcast. É impressionante, de facto, chegarmos aos 90 episódios, contando também com episódios especiais que estão fora da contagem. E no episódio número 90 vamos ter um convidado invulgar, pelo menos para este podcast. Só para aumentar a aleatoriedade deste podcast, decidi trazer um convidado ligado à ciência política. Falo de António Costa Pinto, que acabou de lançar um livro chamado Regresso das Ditaduras, e a conversa foi sobre esse tema, que é agradável para toda a família. Quanto ao episódio de hoje, espero que tenham gostado e que vos tenha sido útil ou esclarecedor de alguma forma. As opiniões do Hugo são por vezes invulgares, no bom sentido, e foi bom poder trazer-vos algumas ideias interessantes neste episódio. Por isso, o que é que posso dizer mais? Aproveitem o confinamento para ouvir os 88 episódios anteriores a este. Não se esqueçam de seguir este podcast nas redes sociais ou de o subscrever na plataforma onde o costumam ouvir. E é isto, cá vos espero para a semana, para o episódio 90. Saúde para todos, protejam-se e bem-ajam. À beira do abismo.